Rio Sul Rádio. Da Bossa Nova. O som do Rio é a trilha sonora da nossa história. Cassiano, Black Rio, de D2, do Afro Reggae e de Malboro. Esse é o swing e a levada da nossa memória. O som do Rio é a trilha sonora da nossa história. E fez-se luz do Leme ao Pontal e o sol brilhou sobre Copacabana. Sobre a areia branca e o mar azul de Ipanema. Sobre as peles morenas, das louras e mulatas, das lourinhas bombril, das índias de subúrbio, das gatinhas de shopping, patricinhas zona sul, garotas sangue bom, cachorras preparadas de um dia de sol e um dia de festa, de chuva de brotos na nossa cidade maravilhosa. Rio, I love you. Mais veloz, a gente espera do mundo, e o mundo espera. Sul Rádio. Se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, a volta do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva, mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, na volta do meu mamadeira todo dia, além de entrar. de casa. Seus filhos de holodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho dá um beijo, é tanto bom também. O ritmo de vida de mama. Quem bebeu? faz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Outro dia um cabeludo falou: não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Esta frase vive nos cabelos encaracolados das pulgas maravilhosas, mas se perdeu nos labirintos dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, e a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você. Você que está aí sentado, faça o falar, levante-se, há um líder dentro de você. Governe-o, você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você. Governe-o, você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você. Governe-o, faça o falar. vai sumir. Quando você se entender, você vai sorrir. Para nunca mais entristecer. E a luz vai brilhar. Onde só havia escuridão, tudo vai mudar. Pois tudo tem sua razão. Deixa sair o que está dentro de você. Mas você pode explodir. Pode explodir. E ninguém nunca mais irá saber o que você quis. E ninguém soube entender o que você diz. Pois quem perdeu o dia pode vencer. E a luz vai brilhar. Onde sobe a escuridão, tudo vai mudar. Pois nada acontece em vão. Deixa sair, deixa fluir. Manda a tristeza pra longe daqui.

só pra você saber. Eu esqueci você. E foi tão fácil te esquecer, mesmo porque isso já tava no meu plano. Só pra você. Só pra você saber, eu esqueci você. E agora quando eu lembro que você existe, eu já não sinto mais nada. Só pra você. Só pra você saber. Só pra você saber. Só pra você saber. Só pra você. Rio Sul Rádio. Celta, avião e asa delta, meio inchada, meio esbelta, meio praia, meio campo, meio lazer, meio trampo, grilação e pirilampo. Meio amor, meio ira, meio espora, meio espira. Meio lero, meio lira, assim é nossa cidade. Meio livre, meio grade, entre a mentira e a verdade. Flor de março em janeiro, é Pandora e pandeiro, entre o altar e o terreiro. Abismo, sinceridade e cinismo, entre a altivez e o ativismo. Meio mar, meio rio, meio seca, meio cio, meio agulha, meio fio, meio dor, meio festa, meio crime, meio honesta, meio aceita, meio estranha, meio perde, meio ganha, entre o oceano e a montanha. Meio fim, meio início, é curtição, é sacrifício, entre hospitaleira e hospício. Meio lar, meio largada, meio nova, meio usada. Verdade. Janeiro, Rio regenera, regenera. Rio de Janeiro, Rio degenerou. Rio de Janeiro. Rio Sul Rádio. rapaziada, esse é o Clube do Balanço. Muito prazer, que honra, que beleza. A gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente. Como já dizia minha velha avó, macaco velho não põe a mão na cumbuca. Com o meu avô eu aprendi que não se cumbuca onça com a vara curta. Mas quando minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco, eu não quis ouvir. Eu não quis ouvir. Só fui ouvir um tio malandro que eu tinha quando ele me dizia: como é que é, meu? Segura, nega. Segura, nega. Segura, nega, viu? Segura, nega. A gente pra viver bem nesse mundo inteligente, como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca. Com o meu avô, vou pedir que eu se cutuca onça com uma vara curta. Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco, eu não quis ouvir. Eu não quis ouvir. Só fui ouvir papai amado numa boa quando vai me dizer: segura, nega. Gosta de gravata de trabalho. É verdade que a mulher moderna gosta é de carro e de dinheiro. Como já dizia o velho Luizão, pague dele sempre que puder no fio. Segura, nega, viu? Segura, nega. Filho, filho, segura. Segura, nega, viu? Segura, nega. Passei a minha vida toda segurando as negas. Eu passei a minha vida toda segurando as negas. E agora, meu, o que faço eu? Eu? Segura, nega. Segura, nega. Eu? Segura, nega. Segura, nega. Cai dentro, chega no sorriso, meu compadre. Vem que vem, vai. Nossa! Clube do Balanço, um arraso no pedaço. Chapa quente legal, alô São Paulo. Conexão é na moral. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da cor seu mais forte refrão, e acreditam nas cores, descendo o canhão. As flores do chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando, e seguindo a canção, aprendendo, ensinando uma nova lição. Rádio. brasileiras de verdade. Sul Rádio. Peito meu, quilombo de caça, meu orixá, meu guia de estrada, peito meu, que guardo que é liberdade, casta o coração. Peito meu, quilombo de caça, meu orixá, meu guia de estrada, peito meu, que guardo que é molhada, é sequestirão, enfim da morada. Peito é teto, brigada em guarda, vigia da voz, da prosa da sala. Peito é quilombo, memória de casa, são águas profundas, calunga sagrada. Peito é hotel, assentamento, chegada, desembarque, temporada. Peito é gula de carência, baixa temperatura de bater o queixo. É meia luz e é desmaio, falta combustível pra aca do peito. Peito é ostentação de sentimentos, onde somos ocupantes, estrangeiros de nós mesmos. Peito é extensão, é vastidão, mas tem lotação, nunca vi coxa não. Peito é gordura e tem estofo, aguenta a pancada, mas fica no osso. Peito é resquício de todo maldito ou da quietude de todo conflito. Peito é aldeia, é movimento, peito é mudança, corrente de vento. Peito é gula de carência, baixa temperatura de bater o queixo. É meia luz e é desmaio, falta combustível pra arca do peito. Peito é ostentação de sentimentos, onde somos ocupantes, estrangeiros de nós mesmos. amazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem esse qualité exterior? Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso. Fio da navalha, brincar no precipício. A vida e a morte, escolha seu troféu. Pois cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a qualidade exterior. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. músicas brasileiras de verdade. Virgens suicidas em cidades centro-oeste. Estranha Nova York, urbano Armagedão. A paz, faroeste, comandos. Casais fugitivos em estradas desertas, moicanos e beatniks. Casais fugitivos Bonnie and Clyde. Virgens suicidas em cidades centro-oeste. Italiana Nova York, gangster irlandesa Black. Jovens milionários da web, lua subúrbio da NASA. Uma garota filha de chinês, americana vai me guiando. Uma garota sino-americana num vestidinho oriental típico vai me guiando. E marrenta vai me dizendo: foi mal, mas eu sou duplamente imperial. Vai me guiando por enigmáticas Paris, Texas, por extravagantes Paris Hilton. Vai me guiando por pesadelos, paraísos, abismos da vertigem americana, primitiva industrial, cinema do poder mundial. Mande um beijo pra Las Vegas, Hollywood, como vai? Virgin suicides in some Midwestern town. A murky New York, urban Armageddon. Apaches, Westerns, Comanches, the last of the Mohicans. Couples on the run down deserted highways. Mohicans and beatniks. Couples on the run, Bonnie and Clyde. Virgin suicides in the city. Italian New York, gangsters, Irish, Black, young internet billionaires. The moon's a suburb for astronauts. A Chinese American girl with a thick attitude guides me through dreams, nightmares, paradises, purgatories, hell, the abyss, American vertigo. Beautiful America. Que falta faz você, amor, eu nem sei. sem mais. Porque eu sem você sou navio sem cais. E o tempo ele só faz passar e não chega a hora de te ver. E assim teu cheiro some e eu perco mais você. O seu lugar é aqui pertinho, não. Não sei ficar sem teu carinho, não. Você vai ver, não deve ser assim tão longe. Esse lugar que esconde o que sonho encontrar. Talvez até seguindo a pé pelo horizonte, alcance o bonde, o bom de estar nesse lugar. Vai se sentir tão leve em paz, mas muito em breve vai querer bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Bem mais longe, bem mais longe. Você verá, vai revelar um novo enredo. Esse lugar que esconde o que sonho encontrar. E vai suar, se levantar da cama cedo. Até que alcance o bonde, o bonde enfim chegar. Vai ser mais livre que é capaz, mas muito em breve vai querer. bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Reviverá, revirará o rumo certo. Moshe marchou desertos, fez ao meio mar. E se manter a mente, coração abertos, vencendo os medos, fatalmente irá chegar. Você vai rir, todos os dentes serão risos tão ardentes. Tarde ou cedo não será suficiente. Vai querer bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Bem mais longe. Te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. Era a cidade. Na segunda o cais, eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Rádio. papel do Borel, moça de fel e recado de bar. Tem foto minha cabeludo, chiclete, ficha, telefone que em desuso. Mais de 5 anos da minha vida esparramados num segundo. De quebra, ponta de um cigarro, meio amarelado, junto a uma 3x4 e eu incriminado todo. Balinha, uma pontinha de frontal e eu falei já era. Uma foto da Monique e o pôster da Vera tem. E o criado mudo virou, a casa caiu. O criado mudo virou, a casa caiu. A casa caiu. O criado mudo virou, a casa caiu. A casa caiu. O criado mudo virou, a casa caiu. A casa caiu. O criado mudo virou, a casa caiu. Que era mudo. Mais de 5 anos da minha vida esparramados num segundo. Depressa caminhão na porta, primo, sogro e sogra dando a mão aqui agora, dia de mudança. E raro, filho do meu primo Hilário acabou com a festa. Deu um susto no meu sogro, a turma indigesta, filho. O criado mudo virou, a casa caiu. O criado mudo virou, a casa caiu. A casa caiu, o criado mudo virou, a casa caiu. A casa caiu, o criado mudo virou, a casa caiu. A casa caiu, o criado mudo virou, a casa caiu. Quase tudo, cartão de motel, papel do Borel, bolsa de fel e recado de bar. Tem foto minha cabeludo, chiclete, ficha, telefone que em desuso. Mais de 5 anos da minha vida esparramados num segundo. Rio Sul Rádio. Você é seu amor por mim. Yeah. O que eu mais gosto em você é seu amor por mim. Yeah. Você me lembra um futuro que eu nem pensava em ter. Duas casas vazias pra dividir. Você. gosto em você, seu amor por mim. Yeah. O que eu mais gosto em você, seu amor por mim. Rio Sul Rádio. Trago de cabeça uma canção

carrissino, para lavar a roupa homo, para viagem longa jato, para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona jacaré, para a pantalona lesga, para pular a onda litoral, para lápis ter ponta, apontador. Para o Pará e o Amazonas látex, para parar na Pamplona cis, para trazer a tona o meirã, para melhorar a azeitona. E para Adidas, o Conga Nacional, para o outono, a folha, a exclusão, para embaixo da sombra, guarda-sol. Para todas as coisas, dicionário, para que fique prontas, paciência, para dormir a fronha, madrigal, para brincar na gangorra. Para beber uma coca drops, para ferver uma sopa graus, para a luz lá na roça 220 volts, para vigias em ronda café, para limpar a lousa apagador, para o beijo da moça paladar, para uma voz muito rouca, sempre ou para sempre. A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelly. Fisiobelly. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelly. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo,